pegada que destrói, chá com nós. Quer tu amadurece, não vende a voz. Constitui um sonho, patrimônio independente. É de frente, claro, soma aqui com a gente. Vim de um lugar onde a terra treme, onde a noite é dia, se curte BFN. Daqui pra frente, só pelo meu bando, que não dá bola nas costas, nem joga pano. Chame de mano, maloqueiro, coabeiro, nosso plano visa aqui. Nobres guerreiros, sítio, selo, sei, comecei um sonho. Eu, os guri, resgate, novo jogo. Cresci, provei, pequei, quem não merece o perdão. Noites e noites, sim, claro, claro, fiz de coração. Nunca quis nada que é teu, que nem judeu quero o meu. Perdeu a chance, pisou na revanche e só se fudeu. Agora bola o plano pelos que não tem. Que vê no rap vida vários talentos além. E se tiver bem, uma mague não faz mal. Se foram noites e noites, safado, cai na real. Que pelo varo sente sua maldade crescer. Criada por vaidade, necessidade de ser. De ser, de ser, de ser, de ser. Conduz o caminho, cruza, cancela conflito, considero cada cara camarada vivo. Bebo num par de bilhar, bela, bonita, brilhar. Bobo quem fica de bode, bônus pra quem se adiantar. Deu no que deu dos meus, Deus concedeu a nós. Dias de intensa alegria, deram amigos a voz. Interpretação, mais espiritual. Eles eram só crianças, hoje herdam carnaval. Naturalmente nobres necessitam de atenção. Natureza fria que cria complicação. Mãos calejadas, das malas mudam madrugada. Maldade mete marra, malvada aguarda. Próximo passo, primeiro tropeço. Parada periculosa pra quem paga um preço. Em poucos vejo você acumulando rancor. Vaiado pela plateia, mentindo que é terror. Sou quem eu sou, sítio sabe seu valor. A cada verso feito, faro de um bom jogador. Que se calou, pois o tempo é rei. E um bom filho a casa torna pra família ir além. E cada qual tem seu verdadeiro valor, cada espaço foi zelado e o tempo acrescentou. As madrugadas gravam palavras ousadas, amplificando a voz de várias quebradas. Até mais um encarnado, articulado, admirador, rimador do rap pesado, do bombo caixa que te faz pensar, da verdade que te abala e treme o lugar. Eu trabalho como posso, Deus me dá o que mereço. Se a gabela do norte de o meu endereço, família é pobre, humilde, mas sim honesta. E pede a Deus pra nos livrar de tudo que não presta. Das covardia, polícia, de toda a pilantragem. Das vagabundas, dos boys, disfarça malandragem. De um pobre traiçoeira que só quer te trair. Mas aí, não dou meu braço a torcer, irmão. Entro no jogo pra ganhar e não vou perder. Quero ser um exemplo vivo pros meus filhos. Mostrar pra eles que o trabalho é o melhor caminho. E que a vida é difícil, são várias barreiras. Mas como um bom gaúcho, sempre pronto pra peleia. Mas um farrapo que canta que o rap corre na veia. E ganham palmas em festivais amador. Acompanhante sincero, seja o lugar onde for. Sonho como todo mundo, somos movidos à fé. Move milagre, montanha virão aos pés. De uma constelação nobre de brasão real. Nosso verão será excursão e carnaval. Tudo troca de favor, tudo tranca transação. Tira quem troca, tropeça, traz quem treinou com os irmãos. Vejo verme reclamar, veneno vários comprar. Várias vadia valendo, viro quem vira o sofá. Vou amplificando o som. Guerreiro da favela, somos favela de ação. Na função, na função. Amplificando o som. Só os covardes se rendem. Somos favela de ação. Só pelo certo.